Canal 2 sugere para hoje... Não perca hoje a segunda edição de Tardes Latinas, às 15h30. Mais tarde, às 19h, dedicamos 30 minutos à música ligeira portuguesa, em mais uma edição de Uma Casa Portuguesa. E às 19h30, não perca a História da Cruz, na sua reta final. Às 22h, Micael Carreira sobe ao palco do Canal 2, em mais uma edição de Live. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Você me encantou demais. Pop Hits. Number 3. Pop Hits. Number 2. You never love a careless man's careful daughter. You are the best thing that's ever been mine. Pop Hits. Number 1. Heart.